Me dá um lá maior, tá? Uma zona nova, ó. Vem que vem! Além de cantor, sou bombeiro, viu, bebê? Bombeiro. Presta atenção, ó. Eu sempre jogo água, ela joga gasolina. Tá pegando fogo o corpo dessa menina. Eu sempre jogo água, ela joga gasolina. Tá pegando fogo dessa menina. Magna Bequetã, Magna Bequetã. Eu sou bombeiro, amor, eu não sou cantor. Magna Bequetã, Magna Bequetã. Eu sou bombeiro, amor, eu não sou cantor. Tá pegando fogo a pepeca dessa novinha. Mas tá pegando fogo. Oi, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A bandeira da putaria. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. A bandeira da alegria. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A bandeira da alegria. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. O mural de Ibicoara. Eu jogo água, ela joga gasolina. Tá pegando fogo o corpo dessa menina. Eu sempre jogo água, ela joga gasolina. Mas tá pegando fogo, é pegar essa menina. Magna Bequetã, não, eu sou bombeiro, amor, eu não sou cantor. Eu sou bombeiro, amor, eu não sou cantor. Mas tá pegando fogo, vai pegar dessa novinha. Mas tá pegando fogo, vai pegar, vai, vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Queira da putaria, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A cara de duas, entendeu? Esculacha, neguinho, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Chama